minha vida. Boa tarde, ouvintes da Rádio Fuscar. Mais uma vez estamos aqui com vocês com mais uma edição do programa Ensino Básico e Revista, um programa dedicado à educação básica, como vocês, alguns que já são ouvintes, sabem, que é um programa dedicado a toda a comunidade escolar da educação básica, desde pais até professores, pais, alunos, funcionários e professores que tenham algo para mostrar para a sociedade, né? Se o aluno pode mostrar aqui os seus dons intelectuais, artísticos, os professores, os seus projetos pedagógicos, os pais também podem dar aqui a sua opinião sobre a escola, enfim, é um espaço aberto a toda a comunidade escolar. E, nesse sentido, a gente traz convidados, né, que falam sobre assuntos diversos de interesse da sociedade também, não só na área do saber, como hoje nós trouxemos aqui o Felipe Lima, a Marina Iensenko e a Caterine... Catita. Catica. É a Catica. Catita. Catita. Depois você... Corrige melhor, tá? Uma amiga nossa, equatoriana, que está aqui conosco. Mas o Felipe e a Marina, enfim, eles vão nos falar um pouquinho sobre a ISEC, que é uma associação, né, que visa o intercâmbio entre estudantes. Boa tarde, Felipe, tudo bem? Estamos aqui também com a Alexandra, né, uma aluna da sétima série, que tem nos acompanhado já nesse projeto, apresentando o programa. O professor Clésio, que é meu amigo também nesse projeto. E é isso. Tudo bem, então, Felipe? Boa noite, Taninha. Tudo bem? E, Felipe, dá para você dizer ao nosso público, você já esteve aqui uma vez, mas já faz algum tempo, né? O que viria a ser essa associação, a ISEC? Bom, a ISEC é uma organização que existe em mais de 110 países e que tem o objetivo de desenvolver o potencial de liderança dos jovens universitários, todos trabalham como voluntários, e também promover experiências de intercâmbio entre todos esses países. Então, nós aqui em São Carlos já estamos presentes há mais de 4 anos, tanto dando oportunidade para os jovens universitários viajarem para todos esses países, em todos os continentes, e terem experiência de trabalhar em ONGs, em projetos sociais, e também em empresas, e também dando oportunidades para jovens de todas as partes do mundo também virem trabalhar em São Carlos, em projetos sociais, como esse que a Catita está participando, em escolas também, como foi o do ano passado, que era o projeto WINGS, que foi um sucesso também, com 10 escolas do ensino médio, e também empresas da cidade também, é uma organização de voluntários sem nenhum fim lucrativo. Felipe, o projeto INGS parou, não vai continuar? Não, o projeto INGS acontece a cada semestre aí, né? Já está na quarta edição. E por que não foi lá para a escola? Não, então, cada projeto tem um foco, né? Agora a gente está na quarta edição e está no Jesuíno de Arruda, né? O Jesuíno de Arruda ainda acontece, em outras escolas do Conde do Pinhal. Colégio escola, mas o Clésio, o senhor dá aula na escola? No Jesuíno. Bom, esse semestre não fechou lá? Não, não fechou, cara. Por isso que eu tô perguntando. Então, eu não sou mais líder do projeto, então eu não sei. Vocês não terem participado de nenhuma... Não, mas atividade lá nas escolas. Você sabe mais escolas, Marina? Que eu sou a Conde do Pinhal, a Colégio Caso. Colégio Caso também. Mas está rolando normalmente, a gente pode ver porque que o Jesuíno não está participando mesmo assim, também. Eu poderia ir marcar uma palestra para ir falar lá com os alunos do terceiro colegial sobre o projeto de vocês, leva o pessoal. Quem que está aí fazendo intercâmbio esse ano? Nossa, a gente tem vários. Esse ano a ESEC cresceu bastante. Uns 3-4 alunos. Sim, a ESEC cresceu bastante esse ano em relação ao ano passado, só a gente está trabalhando com bastante, em todas as partes do ano tem bastante intercambista. Então, só nesse projeto, por exemplo, que a Catita está participando, é o Cidadão Global Universitário, são 7 intercambistas, certo, Catita? Uhum. E que vão participar desse evento também, que a gente veio falar sobre esse evento também. Deixa a Catita falar um pouquinho pra gente da vida dela. Catita, português. Queres falar em português ou em espanhol? Eu vou tratar. Eu sou Cati, eu sou de Equador, e estou trabalhando na... Ciudadano Universal Global, y estoy aquí por un mes y vine a hacer igual el intercambio con ISEC. También voy a entrar en ISEC cuando regrese a Ecuador y cada día es una experiencia más de lo que se aprende de Brasil, de la cultura, de la gente. ¿Y qué que você faz lá no Ecuador? Qual o curso que você faz lá? Você faz universidade? Administração. Administração? Sim. Estou em quinto ano. É o último ano? Sim, último. E o que te levou a vir aqui para o Brasil? É porque eu queria uma cultura, ver algo diferente, como o idioma e a cultura. E Brasil se veía um país feliz. Sim, todos pensam porque sim, por a música, por o futebol, por tudo. E porque é diferente. Legal. Sim. Ah, eu também admiro muito a cultura equatoriana, principalmente pelas raízes, né? As raízes dos povos pré-colombianos. E é muito legal. É bom ter. É muito legal. Equador. Muito prazer ter. É um prazer ter você aqui. Obrigada. Com a gente. E saber que você. Que ainda tem. Ainda, né? Nós não somos ainda aqui nos norte-americanos, que as pessoas têm raiva da gente. Tem gente no mundo que gosta da gente. Certeza. É. E o Felipe, qual. É, que projeto que ela está trabalhando mesmo? Você falou? É o Cidadão Global Universitário. É um projeto. O que consiste? Que... Desculpa, eu te cortei aquela hora, né? Não, a gente tava falando sobre... A gente pode falar sobre todos os projetos da ESEC, na verdade. Vamos conversar primeiro sobre esse, acho que fica mais... Bom, o projeto que a Catita participa é o Cidadão Global Universitário, que tem como objetivo colocar em contato os universitários aqui de São Carlos com os intercambistas que vêm de outros países, que também são universitários. E eles fazem sessões de interação sobre temas de interesse global, né? Você pode dar alguns exemplos, Catita, de temas? Cada intercambista habla de tres temas. Uno es del país, por ejemplo, de Ecuador. Otro es de los países desarrollados y subdesarrollados. Y otro puede ser de innovación, de tecnología, de cualquier tema actual. Legal. Es bueno, ¿eh? Está teniendo una atención muy buena. ¿Y qué? ¿Cuál es la conclusión de este trabajo? ¿Qué ustedes van a hacer para concluir este trabajo? Bom, o último passo do trabalho que eles estão fazendo aqui é o evento, que vai acontecer na quarta-feira da semana que vem, no Anfiteatro Jorge Caron, que é na USP, ali naquele prédio do E1, né, que eles conhecem ali do lado do Banco do Brasil. E esse evento vai encerrar as atividades desse projeto. E... Passa todos os dados possíveis para que os nossos ouvintes, se estiverem dispostos a participar, eles vão lá participar também com vocês. Ah. É aberto, né? Ou não? É aberto ou não? Esse evento, a ESEC é uma instituição sem fins lucrativos. Ah. Mas esse evento, para que acontecesse, tenha um coffee break, tenha uma estrutura adequada, a gente cobra uma taxa de R$6. Ah. Não tem nem fim lucrativo, mas... Ah, tranquilinho. Isso seria bom para o pessoal do ensino médio, né, Toninho? O pessoal do terceiro colegial das escolas já estarem se familiarizando com esse projeto, que de repente alguém entra na universidade. É, eu tô falando alguém entra, porque... Depois a gente mais pra frente a gente explica o porquê. Seria bom que ele falasse um pouquinho sobre o ganho que o pessoal do ensino médio tem, né, participando dessas atividades. Bom, tanto no projeto WINGS, que trata diretamente com o ensino médio, tanto quanto participando de um evento como esse, os alunos que têm interesse em conhecer novas culturas, os alunos que estão se dedicando aí e gostam de falar outros idiomas e de estar em contato com o mundo inteiro, né, com problemas que são do mundo todo, se desenvolver, vão ter a oportunidade de conhecer pessoas de outros países, pelo menos eu, até uma idade avançada, não tive essa oportunidade, e criar esse interesse em entrar na universidade e fazer um curso legal, né, ver que a universidade não é só entre quatro paredes ali, os alunos e os professores, tem atividades extracurriculares muito interessantes que eles podem fazer também. E, bom, e participando do evento, são intercambistas, vão estar falando em inglês, a gente vai fazer guias em português, e também nos slides a gente vai colocar o resumo em português para ninguém se perder, mas também para ir desenvolvendo o inglês, né, para aprender cada vez mais o idioma. E a Marina está aqui com o folheto, você pode passar mais dados, Marina? Claro, quem tiver o interesse de participar pode procurar a gente nos nossos postos de inscrição que estão acontecendo lá, tanto aqui na UFSCar, no restaurante universitário, quanto na USP, também no restaurante universitário, ou pode acessar o nosso blog, que é o leadforimpact.blogspot.com. E pode estar realizando a inscrição por lá e também o pagamento via PagSeguro. Isso, pessoal. Nós vamos fazer um pequeno intervalo musical. Dentro de alguns minutos estaremos de volta. Ah, mas já tem uns também que eu vou te falar, viu? Só por Deus, viu? Mandei falar pra não arrasar.

tantas guerras comerciais entre os países que acabam prejudicando os países. Sim. É um tema legal. O que te levou a escolher isso aí? Foi alguma coisa que você vivenciou no seu país? Porque vi em minha carreira em administração, em nossa universidade nos enfocam bastante ao tema da negociação, então é algo que sei mais ou menos. E qual é a cidade que você faz, qual é a faculdade e qual é a cidade que está localizada a sua faculdade lá no Equador? Eu vivo e sou de Cuenca, é a terceira cidade mais grande, também é patrimônio da humanidade, de todo o mundo, e minha faculdade está aí, é a Faculdade de Negócios e Economia, e estudo administração. Oh, legal. E as Galápagos estão em Equador. Para quem não sabe onde o Galápagos, né, que significa, né? Foi onde o Darwin fez a teoria da evolução. É para quem acredita, né? Lógico, né? Não vamos entrar em conflito aqui também. Felipe, mas você estava falando que a ISDEC tem vários projetos. Quais são os outros projetos que a gente poderia estar aplicando na escola Sensei Wings para estar beneficiando também os alunos do ensino médio? Não só os do terceiro, mas também já ir familiarizando os alunos, desculpa, do primeiro, do segundo e do terceiro colegial, para que eles sintam, né, sintam uma vontade de, oh, peraí, isso aí é legal, vamos fazer isso aí. Bom, acho que o primeiro ponto, então, é falar onde que a gente pode encontrar a IESEC, né? A IESEC tem uma sede física em São Carlos, que é ali no IASD, que é na Praça 15 ali. Então, qualquer momento que alguém quiser saber mais sobre a ESEC, sempre tem um membro da ESEC ali de plantão para atender quem queira, todo momento que a escola esteja aberta. Então, é só ir lá e saber mais. Então, tem o nosso escritório e, poxa, para participar dos projetos, a escola tem que participar do projeto, né? Então, o projeto que é mais específico para ensino médio até agora é o projeto WINGS, que está na quarta edição e sempre tratando sobre temas atuais com os estudantes e que tem uma aceitação muito boa, tanto em escolas particulares quanto públicas. Eu não vou saber atualizadamente os dados de quais escolas estão participando esse ano, mas eu acredito que seja em torno de 8 a 9 escolas, como era no passado. E continua sendo um projeto muito grande. Esse ano a gente recebeu também nesse projeto 11 intercambistas. E tem mais projetos na cidade, como, por exemplo, as oportunidades que a gente abre de intercâmbio para que os próprios universitários viajem. Então, o aluno do ensino médio saber que tem a oportunidade de fazer um intercâmbio voluntário. Pode conhecer não só o país que a gente está acostumado, né, ir para, por exemplo, para Estados Unidos e Europa, que geralmente são os destinos mais procurados, né, para os intercambistas brasileiros. Assim como também pode ir, por exemplo, para a Índia, pode ir para o Equador, que é o país da Catita, pode ir para África, tem muitas oportunidades na África também. Conhecer culturas que realmente ainda não influenciam a nossa e por isso a gente tem um choque cultural muito maior quando a gente conhece esses países. Então, são oportunidades diferenciadas, né? Felipe, você falou que agora mesmo você não teve a oportunidade, você não... Nós temos uma pergunta do Eduardo sobre quem custeia o projeto. Você disse que não tem, né? Que não tem fins lucrativos. E quem custeia o projeto? Qual projeto? Que foi a pergunta? O projeto do evento, do Cidadão Global Universitário? Ou as viagens de intercâmbio? As viagens, enfim... O projeto como todo, a associação, né, que tem Sim. vários projetos, tem uma fonte de financiamento? Bom, por exemplo, né, esse evento que a gente está promovendo é um evento sustentável financeiramente, que a gente chama. Nós cobramos uma taxa para entrar no evento, de R$6, que é o suficiente para fazer o coffee break e a divulgação do evento. E mesmo assim, a gente também conta com o apoio de empresas na sociedade, que a gente faz uma proposta de divulgação da empresa no site do nosso evento, em flyers, cartazes, no banner, e as empresas fazem uma parceria com a gente. Então, nesse evento, por exemplo, nós podemos falar o nome da empresa aqui? Pode, lógico, fica à vontade. As empresas que estão ao nosso lado aí nesse evento. O Eduardo, os presentes. Tá. Sua camiseta e... Me perdoe, é que o nosso técnico tem interesse, ele está fazendo algumas mais perguntas, tá? Uhum. E o custeio do intercambista fora, ele é por conta dele mesmo? O intercambista voluntário, quando ele viaja para outro país, vamos colocar assim, por exemplo, eu escolho ir para a Índia. Se eu estou fazendo um intercâmbio voluntário, eu mesmo vou arcar com o custo da minha passagem e chegando na Índia, eu vou ter certas condições de trabalho lá. Por exemplo, intercâmbio voluntário, é muito certo que a pessoa consiga a estadia sem pagar o aluguel. né? Então já ajuda, tá no país estrangeiro sem pagar o aluguel. E normalmente também se consegue ou alimentação também para esse intercambista, ou pelo menos uma refeição por dia, ou outras regalias, como internet e por aí vai, mas não um salário em si, nesse intercâmbio voluntário. Uhum. Também existe a possibilidade da pessoa fazer intercâmbio pela ESEC e trabalhar numa empresa em outro país. Aí, nesse caso, a pessoa arca com os seus custos de viagem, passagem de avião, e também e recebe um salário nesse país para se manter lá. Então, são essas duas maneiras. A ESEC providencia, ajuda na procura do emprego, etc. Sim. A ESEC, você quer explicar melhor, Mariana, como é que funciona? A ESEC, ela está por trás de todo esse monitoramento, né, do auxílio pro intercambista. Nós, por exemplo, eu trabalho nesta parte aqui em São Carlos, nós somos responsáveis por achar o que a gente chama de host, que é a pessoa aqui em São Carlos que recebe o intercambista em sua casa. Com certas exigências ou normas que nós conversamos, né, direitinho com as pessoas. Também temos que tomar conta do intercambista, do bem-estar dele aqui. Então, da mesma forma que isso acontece em São Carlos, acontece em outros países também. Por exemplo, se o Eduardo, nosso técnico, quisesse ir para fora do Brasil, fazer um intercâmbio, do mesmo jeito que a Catita está fazendo aqui, qual seria o que ele teria que fazer? Bom, primeiro se inscrever na ESEC, né? Tem todas as formas hoje em dia, tem duas vezes por ano abre processos seletivos aqui em São Carlos, mas durante o ano todo a gente faz uma procura por membros com perfis que nos interessam. Então, quando a pessoa quer fazer intercâmbio, ela nos procura, passa por um processo seletivo, no qual a gente avalia se tem o perfil que a organização está procurando para fazer o intercâmbio ou para trabalhar na organização. Sendo aprovado, começa a procura por uma vaga de intercâmbio. A ESEC tem um site, que é um grande banco de dados, no qual 110 países, todos os escritórios da ESEC, se conectam através desse site, disponibilizam as oportunidades de intercâmbio nesse site e também os perfis das pessoas que procuram essa oportunidade. Mas mesmo assim ele vai ter um custo. Sim. Com certeza tem custo. Sempre tem custo. Sempre tem custo, mas a organização em si não tem nenhum fim lucrativo. Então. A taxa que ele vai pagar para a ESEC, vamos colocar se for um intercâmbio voluntário, por exemplo, é a taxa que a ESEC tem para manter o site no ar, para manter todos os custos do escritório local, né? É sem fim lucrativo, mas tem os custos envolvidos em qualquer iniciativa, né? Então, é isso mesmo. Tem algum pré-requisito, assim, tipo, tem que saber falar pelo menos mais uma ou duas línguas, diferente fora o português, ou pode ir sem saber nada? Bom, essa é uma pergunta subjetiva, assim, não é obrigatório, mas só que ajudaria, com certeza, em qualquer oportunidade, falar inglês. Então, por exemplo, se a gente vai procurando um intercambista para uma vaga de intercâmbio em Portugal, para uma parceria. Então, teoricamente, o intercambista não precisaria falar nem espanhol nem inglês, né? Depende da vaga. Mas realmente ajuda durante o processo seletivo e para conseguir uma boa vaga de intercâmbio ter o inglês ou o espanhol no nível intermediário avançado. Legal. Nós vamos fazer mais um pequeno intervalo. Dentro de alguns minutos estaremos de volta. Aguarde aí, amigos. Não existe amor em SP, um labirinto místico, onde os grafites gritam, não dá pra descrever, numa linda frase, de um postal tão doce, cuidado com doce, São Paulo é um buquê. São flores mortas num lindo arranjo, arranjo lindo feito pra você. Não existe amor em SP. Os bares estão cheios de almas tão vazias. A ganância vibra, a vaidade excita. Devolva minha vida e morra afogada em seu próprio mar de fel. Aqui ninguém vai pro céu. Não precisa morrer pra pra ver Deus. Não precisa sofrer pra saber o que é melhor pra você. Encontro tuas nuvens em cada escombro, em cada esquina. Me dê um gole de vida. Não precisa morrer pra ver Deus. Um labirinto místico onde os grafites gritam, não dá pra descrever numa linda frase de um postal tão doce. Cuidado com doce, São Paulo é um buquê. Buquê são flores mortas num lindo arranjo, arranjo lindo feito pra você. Não existe amor em SP. Os bares estão cheios de almas tão vazias. A ganância vibra, a vaidade excita. Devolva minha vida e morra afogada em seu próprio mar de ferro. Aqui ninguém vai pro céu. Saber o que é melhor pra você. Encontro tuas nuvens em cada escombro, em cada esquina. Me dê um gole de vida. Não precisa morrer pra ver Deus. Isso, amigos, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Ensino Básico em Revista. Hoje com o Felipe Lima, com a Marina, com a Iesenco. Iesenco e com a Catita, né? É, que é uma das intercambistas que está aqui conosco do Equador. Estamos falando sobre as vantagens, né, do intercâmbio. E no bloco passado a gente falava sobre como que a associação auxilia o intercambista, né, nesse projeto de intercâmbio dele. E você tem mais alguma coisa para dizer nesse sentido? Acho que já esgotou. A gente poderia talvez dar um exemplo prático aqui, né, de isso. Talvez, Catita, o que você está achando da sua experiência, como que está influenciando a sua vida, como você acha que vai influenciar no seu futuro? Yo pienso que es una experiencia que vale la pena, sea al país que se vayan, porque desde el momento que se sienten en el avión es todo nuevo y llega a un país que no conoce, con gente que no conoce, que sin amigos, pero llega y por ejemplo, de ahí siempre tiene un grupo que le ayuda, que le pregunta si está bien, que le ayudan a conocer gente, y cada día va aprendiendo de todo, de la cultura, desde los buses, de los taxis, de la comida. Y de cómo la gente vive, porque es diferente ver en los libros o en el internet que vivir y estar aquí. Y igual en los proyectos que tenemos, tenemos contacto con la gente de aquí de Brasil y aportamos un poco a tratar de cambiar las cosas. ¿Es la primera vez que usted viene para acá? Sí, para Brasil. ¿Cuál fue el impacto que era que usted llegó? Ahora que usted llegó así, ¿y ahora? Al principio no fue tan difícil porque yo vine con mi mejor amigo, también de Ecuador, entonces no estaba sola. pero luego él se tuvo que ir y ahí sí ya fue más difícil, pero es parecida a la cultura de los dos países. Pero aquí tienen más fiestas. Sí, o sea, los, porque es una, con bastantes estudiantes tienen más y es bueno. Y es bastante parecida, pero hay cosas como, por ejemplo, los buses, que son, a comparación con nosotros, son mucho mejores porque son amables y nos ayudan. Y son, eso creo que es bueno. ¿Y ustedes están en la casa de alguna familia? De dos estudiantes. ¿Estamos en una república? No, porque no. Solo con dos estudiantes. En un departamento. Eu pensei que eles estivessem, né, convivendo com uma família daqui para ver como é que funciona. Alguns intercambistas, a gente abre essa oportunidade também. É o nosso programa de host, né, Marina? Tanto engloba famílias da cidade, quanto universitários também, né? Sim, o programa de host pode englobar até o host family, que a gente fala que a família recebe intercambista, ou mesmo os universitários. Eu mesma estou sendo uma host, está sendo uma experiência maravilhosa. É, a gente recebe intercambista em casa, tenta fazer com que ele se sinta à vontade num país onde tudo é diferente, ele não tem os seus amigos, não tem sua família para dar um apoio. Então, o papel do host, o papel da pessoa que recebe o intercambista é muito importante. Então, a gente faz com que esse programa realmente funcione para recebê-los. E que as pessoas, que os intercambistas, depois que passam o processo, que passam a fase de experiência deles aqui, que eles já estão indo embora, qual que é a conclusão que eles chegam e falam, putz, cara, foi bom pra caramba, foi ruim pra caramba. Qual que é a conclusão que eles chegam e transmitem pra vocês? Porque vocês devem fazer uma avaliação final, não faz? Sim, a cada intercâmbio a gente tem a avaliação final do intercâmbio, mas são perguntas objetivas, né? Como você qualifica, por exemplo, a ação da ESEC em São Carlos? Ele vai lá e classifica de 1 a 5. Então isso é sempre uma maneira um pouco fria, né? Tem o papel que a gente... É formal, mas só que o que a gente percebe, assim... Claro, tem intercâmbios que não funcionam. Claro que existe, tudo na vida é assim. Mas 99% dos intercâmbios aqui em São Carlos e em outros lugares do mundo, a gente, principalmente aqui em São Carlos, na verdade, porque a gente faz um trabalho com muita qualidade. É, o pessoal, quando a gente vê conversa pela internet, eles realmente não esquecem a experiência aqui no Brasil. É, todos eles, sempre quando vem alguma coisa relacionada ao Brasil, postam lá no perfil deles e vêm falar com a gente. A maioria deles tem muita saudade daqui. E como eu já estou na ESEC há 2 anos, eu pude ver uma boa parte deles que chegam aqui num nível de desenvolvimento, com relação, principalmente, acho que aqui no Brasil os intercambistas desenvolvem, eles, na verdade, eles perdem a timidez, eles se comunicam melhor depois que eles vão embora. Então, acho que essa é a principal qualidade, assim, eles chegam aqui no Brasil tímidos ainda, né, e o Brasil tem essa força de mudar as pessoas para quererem se relacionar melhor com outras pessoas. Então, essa é a principal evolução que eu vejo. Você chegou ao ponto de alguns índices se apaixonar tanto pelo país e pensar em se radicar no país. Né? Pensar não, já. Em casa, já. Dois. Eu fiquei sabendo de uma moça que ela se apaixonou pelo Brasil e por um homem aqui no Brasil, por um brasileiro. E acabou casando e ficando aqui, sim. Como a Catita disse, né? Aqui é tudo festa, né? Então vamos pra lá. Bom, eu fico meio impressionado também, né? A gente faz festa, a gente tem até um lema na... Mas é que, né, work hard, play hard, é trabalhar duro e também fazer festa, né, se divertir. Sim. Mas assim, a gente considera que por que work hard vem antes, trabalhar duro? Porque é o mais importante, todos os projetos têm que causar um impacto social e tem que ter o desenvolvimento das pessoas envolvidas. É que é como você acabou de dizer, e ela, pela fala dela também, é que o povo brasileiro é um povo muito aberto, né? Não tem aquelas coisas que você chega no lugar e você olha assim e fica discriminando. Ah, vem cá, vamos conversar, vamos bater um papo. Por isso que acho que os intercambistas gostam, né, e se desinibem. Como você falou, que a maioria deles vão embora desinibidos daqui. Porque eles são acolhidos mesmo, como se sentisse aquele calor humano, né, aquele fervor, assim, eles sentem. Então isso é legal, né? Até há pouco tempo existia muito preconceito em relação ao Brasil, né? Mas hoje acho que o país já está mais conhecido, as pessoas já têm uma outra impressão. É, já tem uma visão diferente. A partir do momento que a gente alcançou um nível comercial, um nível de divulgação, principalmente aí com o nosso ex-presidente, que divulgou muito o Brasil lá fora, as pessoas começaram a olhar o Brasil de uma outra forma. Você percebe isso, Felipe, com os intercambistas? Eles têm uma... Eu chego assim, fico muito surpreso, acho que o país está muito desenvolvido. Tem até algumas histórias, né? Depende do nível de preparação que o intercambista recebeu antes de vir para cá. Mas só que tem história de intercambistas. Por exemplo, o Gasser, que veio na primeira edição do Projeto Wings, ele chegou no aeroporto e todo mundo que ele via achava que era, queria assaltar ele. E eu fui buscar ele no aeroporto. E chegando na nossa casa, ele olhou um cara na esquina e achou que o cara tava vendendo drogas. Então, tipo, a pessoa recebe esse choque, né? Eles acham que funciona de um jeito e, poxa... Claro, tem violência, mas não é o ponto que eles imaginam, talvez, né? Mas só que a maioria que vem aqui hoje em dia realmente tá muito mais preparada. Eles conhecem melhor o Brasil, assistem mais... Até... Eu acho que filmes do Brasil não é uma boa referência, né? Porque retrata muita violência, mas... Eles estão mais preparados, sim. Eles já ouviram pessoas que já foram pra lá, então eles conversam antes de vir. Então, realmente estão mais preparados. Então, tem uma pergunta, Alexandre? Não. Você não se interessou em fazer a IESEC? Ah, interessei, mas quem ela tá sabe na sétima mais série, pra frente, né? Ela só tem tamanho, tá na sétima série, hein? Só tamanho. Mas daqui uns 4 anos você vai estar lá. 5 anos, mais ou menos. Então, que legal. Uns 4 anos, acho, né? Ela tá só entrando na universidade. É. Mas é legal, eu acho interessante. Essas coisas deveriam ser mais divulgadas, né? Principalmente na cidade onde existe uma sede. É, como a gente está fazendo com vocês, eu acho que você deveria vir mais vezes aqui, né? Pra gente estar podendo divulgar o projeto de vocês sempre. Não só quando vocês forem lá na escola também. Sempre. Porque é uma maneira, eu achei muito produtivo quando vocês fizeram. Os alunos gostaram muito, né? Quantos gostaram. Por isso que eu perguntei pra vocês se não tava acontecendo na escola esse ano. Eu vou entrar em contato com a diretoria da ESEC e saber por que não foi renovado o jesuíno. Eu acho que talvez uma causa que talvez tenha acontecido é que o jesuíno é muito bom trabalhar lá, mas o nível de alunos é muito grande. Então, dependendo da estrutura que eles criaram para o projeto, fica mais difícil trabalhar com o jesuíno, né? Que são, se eu não me engano, são só de ensino médio. A gente trabalhou no ano passado com 1.000 alunos. Foi muito aluno. Eram 7 turmas, né? Sempre de manhã e à noite. Realmente, eu lembro que ano passado foi muito trabalho para gente. Esse ano nós temos 10 turmas de terceiro colegial. 10 turmas de terceiro. Então, é porque a escola realmente é uma escola grande, né? É uma escola ainda dos tempos áureos da educação. Mas vocês foram bem recebidos lá. Muito bem recebidos. Sim. Ano passado foi uma experiência incrível, assim, os intercambistas e... Não, foi legal a gente conhecer gente dos outros países. Certeza. Até pra gente foi legal. E os alunos agora, eles têm aqueles cursos de línguas na escola. Alguns até treinaram, né? Conversando com o pessoal que estava lá, né? A gente poderia promover também as oportunidades de intercâmbio. Tem um projeto que está aberto agora, que a Mariana pode falar um pouco mais, que é as oportunidades de intercâmbio para brasileiros irem para o exterior. Vamos fazer um pequeno intervalo agora, Felipe. Uhum. No próximo bloco você fala, tá? Tá certo. Marina. É isso, amigos. Em alguns minutos estaremos de volta. gostar. Muamba, Muambei, vamos cruzar Transamazônica pra levar pra freguês. Vai ser melhor do que passar gada, agradar até o rei. Desde pequeno sabe o que é isso, no fio da navalha brincar no precipício. A vida e a morte escolha seu troféu, pois cada um sabe o preço do papel que tem e de onde vem. Mas qual é o exterior? Embora para Bogotá, Muamba, Muambei, vamos cruzar Transamazônica pra levar pra freguês. Vai ser melhor do que passar gada, agradar até o rei. Vamos embora para Bogotá, Muamba, Muambei, vamos cruzar Transamazônica pra levar pra freguês. Vai ser melhor do que passar gada, agradar até o rei. Nós estamos de volta com o último bloco do programa Ensino Básico em Revista, hoje com o pessoal da ISEC, né, que é uma associação de intercâmbio. E a gente estava conversando um pouquinho sobre, né, os projetos da ISEC. Né, e a Marina ficou de nos dizer alguma coisa sobre... É assim, é da mesma forma que a gente traz intercambista, também a gente promove os intercâmbios. E um desses programas de intercâmbio é o Cidadão Global, que promove o intercâmbio voluntário. Então, se você tiver vontade de conhecer uma nova cultura, de ter esse choque de vivências assim, tão importante que é para um ser humano, como a Catita, que está aqui com a gente, está vivendo, é só entrar em contato com a gente pelo site da IESEC, que é iesec.org.br/São Carlos. Ou ir lá no IASID, que é o nosso escritório, conversar um pouquinho com a gente, conhecer um pouquinho mais do programa. O programa pode ser feito nas férias, né? Então, às vezes a pessoa pensa que vai perder o ano letivo, mas pode ser feito tanto nas férias de meio do ano quanto no final do ano também. E, normalmente, esses intercâmbios voluntários duram de 6 a 12 semanas, né, Marina? Sim, 6 a 12 semanas. Então, é perfeito, assim, para a época de férias. É muito importante para que os jovens possam praticar o inglês, né? Porque é uma língua hoje que é importantíssima, né? Aliás, não é mais algo que se possa prescindir, né? É uma segunda língua que todos têm que saber de alguma forma. Então é muito interessante essa oportunidade que eles têm, né, durante as férias, de fazer esse intercâmbio. Não só em países que falam a língua inglesa, né, como você disse, mas em outros países também. Tem algum convênio com a China? Tem. Convênio, assim. Tipo, convênio, a gente consegue. Escritórios, né? Tem escritório lá na China também? Tem escritórios. Inclusive, no ano passado, teve um chinês aqui também. Yu-Yu. É Xing. A Xing, isso. Tem escritórios na China. E o que ele achou do Brasil? Acho que principalmente os asiáticos, eles têm um choque cultural muito grande aqui no Brasil, né? Acho que a parte do pessoal que vem pra cá e tem mais choque cultural. E, bom, a Xing não teve tanto choque cultural porque ela morava nos Estados Unidos. Algum tempo, mas mesmo assim, acho que eles... É aquilo que eu falei anteriormente sobre a inibição, sobre como se relacionar com os amigos, é o que muda mais, né? Hoje, por exemplo, a gente tem aqui o Toshiki, né? Toshiki. Que vai ser um dos palestrantes. O tema dele é sobre aquele tema que eu citei sobre as universidades, qual é o propósito da universidade. É, também, né, tá vivendo aqui, tá... Eu acho que ele é um dos mais tímidos do projeto, mas ele também tá se desenvolvendo bastante, se comunicando, então tá sendo bem legal. Ele chegou, ele ficava com medo de conversar, não sei. Aí a gente vai tentando falar com ele. Ele chegou, ele não ia pra lugar nenhum. Às vezes a gente queria ir pra, sei lá, comer um lanche, alguma coisa, conversar. Né? Ele é japonês, o Toshiki é japonês. Agora ele tá bem, bem mais comunicativo, conversa, sai. Então o choque nele foi muito visível. Leva ele lá na escola, tem um menino lá no segundo colegial. O menino fala 12 línguas. Aquele chinês. É. É o chinês, né? É, ele fala 12 línguas e escreve. Outro dia eu vi ele lendo um livro em russo. Mandarim. Todas as línguas. Tá louco. E inclusive eu cheguei um dia lá na escola e estava lendo um livro em russo. Né? Mas a gente não consegue trazê-lo aqui, né? É, não, eu já tentei, mas é igual como você disse. Tem muito medo. Ah, tem. Muito acho que eles têm. Acho que é questão receio, política, né? Coisa. Que eles têm mesmo. Só pra colocar os dois em contato lá na escola pra ver o que sai. Porque ele é fluente nessas 12 línguas. Ah, mas eu quero conversar com ele pra saber como ele conseguiu, né? Pode, vai lá qualquer hora lá na escola, a gente apresenta ele. Legal. E ele escreve. Outro dia eu falei, hoje você vai escrever, eu vou ditando e você vai escrevendo em chinês na lousa. E ele foi escrevendo tudo em chinês. Da de trás pra frente, né? E assim também. Eu falei, pô, cara, você é professor. E ele chega na sala, é tão engraçado. Ele cumprimenta a gente, ele faz assim. Ah, faz aquela reverência típica, né? E é um respeito muito grande pelos professores. Mas ele nasceu na China, então. Ele é chinês. E ele tá fazendo intercâmbio aqui? Não, a família dele mora aqui e ele veio estudar aqui no Brasil. Entendi. Mas ele tem, segundo ele me disse, porque eu converso bastante com ele, ele quer se preparar bem pra voltar pra China pra ser político lá. Entendeu? Então acho que ele tá dando um giro no mundo inteiro pra aprender tudo, um pouquinho do mundo inteiro. Eu falei, só não vai se transformar num ditador. É. Ele falou, não, professor, não vou ser isso, não. Eu falei, então beleza. Então a gente aproveita e dá uns bons exemplos, né? Quem sabe de repente uma abertura maior. Bons exemplos na política aqui no Brasil são meio difíceis de serem dados, mas enfim. Não, bons exemplos de professor. Então. Ah, professor. Enquanto professor, a gente tem que, pelo menos, tentar consertar alguma coisa. Tá, como professor. Bom, vamos reforçar então o convite.